As ruas necessitam de clássicos. As ruas necessitam de verdades que saem do coração. Isso é um presente pras ruas. Cada palavra dita com amor. Esse é meu compromisso. Trilha sonora das ruas, feitas em folhas de caderno. Dou o sangue pra que cada verso seja eterno. A gente cresce desde moleque, sem medo de errar. Embalado nas ruas, sem freio de mão pra puxar. Tô procurando a saída em labirinto vivo. Não posso parar com o coração, me lembrando os motivos. Uma cabeça que carrega mil objetivos. Cada som que faço é pra mostrar aqui como tô vivo. Peço pra Deus sabedoria, não dinheiro pra ficar de pé. Inteligência pra guiar um filho, uma mulher. Ruas onde cresci tem mais polícia do que segurança. Cada baculejo vem com ele a intolerância. Ruas de ouro só na infância onde inocência limita a visão. Não via que alguns nascem sem coração. O ar tá poluído por maldade, não entendo. Vejo poucos aqui com máscara de oxigênio se protegendo. Quero luz na escuridão. Tô fazendo ação aqui atrás de solução. Respira fundo pra entrar no meu mundo. Cê vai sentir o peso disso tudo aqui em 180 segundos. Mil manos, mil motivos, mil tretas, mil ouvidos, mil ruas escutando cada verso vivo. Eu vejo vários mais vazio do que a rua na madruga. Por tão pouco se suja falando merda que essa boca imunda. Eu tô fazendo o meu, não paro nesse afolixo. Eu não quero ouvir falar que esse preto aqui se corrompeu. Quem ouve cada música não sabe o peso de cada palavra. Tudo que eu falo reflete na caminhada. Passado já é vivo em instrumentais, mesmo sem ter. Carrego o plano aqui pra alguns reais. Tentou atrás de paz, pra guerra o gaspe se veste. Tranquilidade demais, o coração amolece. Eu tô na rua onde a grana do tráfico é bem-vinda. Não tem a mesma reação se a grana vem de rima sem blefe. Verdade causa estresse, o que seu som reflete. Vejo funcionários achando que é chefe. Arrumo o palco, vou conquistando o lugar. O rap é o crime no ouvido dos militares. Onde tocar, cê é eterno, fortalece meu ego. Eu faço clássicos com rimas da folha do caderno.